Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. 6 da tarde. Nada. Então estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. É atestado, o KG tá de atestado, já vou avisando antes, KG está mal da gripe, não fiquem secando o colega apontando pra mim dizendo, vai pagar 50, não, KG está de atestado. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho, Everton Cunha. Opa! Fala, Marcos Piangers. É nóis! Marcos Piangers. É, parece que a baleia foi içada. Marcos volta ao mar. Que no programa da Uma proferiu a seguinte. Bom, deixa eu provar, pra apresentar os demais. Fala, Potterzinho. Boa tarde, gente. Beleza? Boa noite. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo bem? Tudo bem, queridão. Demorou, e a hein, estrela Maurício? Móvel de Delay. Hoje é. Davi Carradini. Baixou. Davi Carradini. Davi Muito bem, é o nosso galo cinza, Davi Coimbra. Programa da Manda Tarde, Davi, só pra retomar rapidamente, a gente não perdeu o foco aqui dos destaques e tal. O nosso querido Marcos Piangers falando sobre a baleia encalhada. Nós temos o áudio aqui recuperado. Sabe quem era, né, a baleia? Não é a verdade, não é isso. Nós temos o áudio primeiro, nós temos o áudio. Aperta aí o botão. O áudio aqui, nós vamos resgatar. E os caras acham que vão desencalhar 2 toneladas, cara. Vai lá meia dúzia de pescador lá. Vamos empurrar a baleia e tal. Ah, vai tomar no meio do... Bip. Então, o Piangers disse isso. Esse era o áudio. Exatamente, pelo áudio recuperado, o Piangers disse isso aí. Os caras desencalharam a baleia. Desencalharam com... Viu, Piangers? Quanto custou? 25 toneladas e a baleia. E o cara com a camisa do Neto Fagundes, né? Tem esse detalhe, né? O cara tava com a camisa do Neto Fagundes. E custou R$1.500 pra prefeitura de Capão Novo. Vocês acham que valeu a pena? Eu acho que não. Ah, que isso, Piangers. Com R$1.500 dá pra fazer que coisa isso, mais legal. Cara. Bom, esse já foi o primeiro destaque do Clique RBS aqui. A baleia foi finalmente, então, desencalhada em Capão Novo. Com o auxílio de um navio, o animal foi puxado de volta para o mar. Foi rebocado, na verdade. E a ironia... Morreu no mar, né? Depois. Afogado. Espera-se que agora a baleia siga a viagem até a Bahia. Coincidência ou não? Óbvio, baleia. Primeiro encalha, depois vai pra Bahia. Mas, é, pentagil, né, cara? Vai pra Bahia, óbvio. Mas na Bahia não é um mar muito quente pra mas ela tá exatamente em tá busca disso. Do mar não gelado. É demais, não é? Bom, aí vamos ter... É. A baleia não quis gravar a entrevista. Ela gosta de uma sauna. Ela não gravou a entrevista. Não gravou a entrevista. Vai passar pelo Rio de Janeiro, onde alguns técnicos vão monitorar pra ver se ela tá saudável. Como é que baleia dorme, dona? Dorme, Rio de Janeiro, peixe, como é que o peixe dorme? Sério, verdade? É sério. De olho aberto, e né? Os caras vão olhar lá no rio, vão ver se tá tudo certo com ela, vai sobreviver. Estão esperando lá. A baleia sabe onde é a parada. Um spa, né? Um spa. É uma escala, né? Russos, quem foi já. Os cavalos dormem de olho aberto. Que bela atitude ter rebocado a baleia. Bacana, né? Porra, bacana, né? Muito legal. Dá pra renovar a fé no ser humano, né? Eu teria colocado dinamites na baleia, assim. Já teve isso. Tem um vídeo clássico na internet. Tem um vídeo clássico, é verdade. Mas é porque a baleia estava produzindo um cheiro muito ruim na praia, né? Ah, é, piorou, né? E aí, sim, porra, explodiu um pedaço de baleia a quilômetros de distância. Que nojo, cara. Você não sabe, não, nunca vira esse baleia vídeo morta, uma baleia morta, putrefata. Da baleia. Começou a produzir um odor muito forte, desagradável. Os caras explodiram, dinamitaram sabe a baleia. Quem organizou, né? Foi Portugal, você também viu. Foi na praia de Portugal. Sabe quem organizou, né? Olha pra tua direita. Pode crer, querido. Infelizmente, não deu muito certo. Eu fui expulso dessa cidade americana. Acidente com a... Mais um acidente com um avião fabricado pela Embraer. Bom. Deixa pelo menos 43 mortos na China. A aeronave teria saído da pista e colidido. E aí explodiu. Pelo menos 53 foram resgatados. 53 feridos, portanto. A Embraer é muito bem vista no mercado internacional de aviões. Até hoje. São modernos. Acho que é a maior empresa de avião. É a Boeing, né, cara? Boeing e Airbus. Airbus são as duas maiores. Mas a Embraer é muito bem vista, mas... Mas é uma das maiores empresas do Brasil. Se não for mas é que eu acho que a manutenção das aeronaves que estão voando fora do país de origem, da fabricação da aeronave, é feita por eles lá, né? Ele não vem aqui pra fazer essa outra manutenção coisa, na Embraer, né? A gente não sabe se isso aí foi um acidente por causa da pista, se foi um acidente por causa humana. A gente não sabe. E o pouso sempre é muito perigoso, né? É a parte mais perigosa do voo é o pouso. E pior ainda quando caem raios, né? Em cima do avião. Cirurgias seletivas são suspensas por 48 horas em Porto Alegre para aliviar superlotação de hospitais. É, aliás, não são seletivas as cirurgias, elas são eletivas. E são aquelas opções, exato, opcionais, né? O cara tem a opção de trocar de sexo ou não naquele. Imagina quem tava indo trocar de sexo hoje à tarde e voltar. Tolho, chegou lá, cara, tudo feliz. São as cirurgias que não são urgentes. Já tinha reformado o guarda-roupa, depende, aí ela ficou sem roupa. Hoje à noite já tava marcado. Não tem urgência em trocar de sexo, né? Tem, tem cara que tá agoniado. Não, mas tem alguém que tá precisando trocar um, transplantar um fígado. É, todo mundo é prioridade. Todo mundo tá querendo trocar de sexo. Deve estar muito, né, apressado para isso, né? Não vai marcar para que daqui um ano a troca de sexo. Você que quer trocar de sexo, mande e-mails para nós aqui para dizer quanto é importante trocar ou não de sexo. E para que sexo quer trocar. E já aproveita e manda o preço também. Daqui a pouco a gente já pensa nessa oportunidade. Tá faltando o mulher. O plano de saúde cobre troca de sexo? Não. Acho que não. O SUS faz. Não, né? O SUS faz. É mesmo? Faz. E se o cara provar ou a cara, né, que necessita, tá dando problemas psicológicos e tal... Pode tá, o SUS pagar. Já existe troca de sexo de homem pra mulher, né? Deixa eu fazer não, tem o contrário também. Cara, a gente um tipo brinca. Vamos chafurdar aqui. Não, para aí um pouquinho. A gente brinca, mas se a gente pudesse estar um minuto na cabeça de uma pessoa que pensa em trocar de sexo, tu já pensou o que é isso, cara? É uma barra psicológica. É quase tão grave quanto um minuto na cabeça do cara que quer se matar. Porque é um troço. Lógico, né? Não deixa de ser uma morte. Tu tá negando tudo aquilo que tu trouxe contigo, né? No caso, por exemplo, Roberta Close, né? Que é certamente o transexual. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Mais famoso do Brasil. Beijo, a Roberta Close era uma mulher, né? Eu até liguei pra Roberta ainda, Close. Né? Era uma mulher quando tinha todo o aparelho reprodutor masculino. Sim. Depois que ela extraiu, né? Mas eu era uma mulher. Eu liguei pra Roberta Close pra ela dar um depoimento pra gente. Aquela falou que tava sem saco pra isso. Que aliás, e onde fica guardado isso? O que sobra? Começaram a ser instaladas as câmeras que passarão a monitorar a BR-116 no trecho que liga Novo Hamburgo a Porto Alegre. Olha. Por quê? No total, 24 câmeras serão ou já são instaladas. Pra multar, cara? Já foram instaladas, né, cara? Só pra monitorar, pra ver como é que tá o trânsito. Ao longo dos 36 quilômetros. A previsão é de que elas comecem a funcionar dentro de 15 dias. Não são câmeras de fiscalização de trânsito, mas sim de monitoramento. É pra ajudar a polícia. Geral. Por exemplo, tá engarrafado na estação Niterói, lá no Trenzul. Não vem pra cá. Exatamente. O cara manda pelo Twitter, não precisa ir até lá o local pra ver. Ou mais ainda, um carro fez um assalto em Estância Velha e pegou a BR-116 pra pegar a BR-290. Mas tem que ser muito burro, monitorando. Um assaltante assaltar aí com o carro pra BR-116. Vem tranquilo, vamos lá, gente, pra casa agora com o nosso saco de dinheiro. Aí chega na BR-116, tudo trancado. Mas tu acha que eles andam por onde? Pode ser na madruga, por exemplo. Quantas vezes tu acha que passou do lado de alguém que tava com o carro assaltado? Mas é que vai parar no... É grandiosa a chance. Atenção, assaltantes. Rota de fuga não é a BR-116. Aqui o expert em assalto, Harry Potter. O cara assaltou um carro na madrugada, em dois irmãos. Comentário... Tá óbvio que de madrugada... Mas aqui, gente, olha aqui, ó. De madrugada não tem assalto. Desculpa. Que madrugada não tem assalto, cara? Não, desculpa. Eu já trabalhei... De madrugada não tem trânsito, aí tu pode fugir pela BR-116. Mas é isso que eu tô dizendo, aí o agora, cara tá monitorando. E aí quem assalta é o horário de banco, comercial de banco. Mas faz pouco tempo que aconteceu um assalto e na BR ainda deu um engarrafamento, o cara saiu do carro correndo, etc. Não, vamos exatamente pensar nas três cidades, vamos pensar nas três cidades que estão dentro da BR, da Canoas, Esteio e Sapucaia. Tem mais, né? Não, nessas três aqui, entre Porto Alegre e São Leopoldo ali, tá? É, o cara vai assaltar em Esteio e vai ficar dentro de Esteio dando banda. Mas vai pra onde? E tem outra, né, meu caro Porter? O cara já é burro quando inventa de assaltar, tia. Boa, aí tu quer Porter. Transformar o cara. Boa, Porter. É o crime organizado, né? Mas Floripa que é bom ter uns polícia na ponte, né? Então se acontece alguma coisa, já para a ponte lá. Não é polícia, é só a viatura. É só a viatura. Tem polícia. Não, os caras deixam a viatura. Tá no jornal, cara. Eu vi hoje no diário que aconteceu. Mas agora já revelou, né, cara? Pois é, verdade. A RBS, aliás, prestou esse serviço à comunidade, né? Foi lá e fomos informados que aquela viatura ali passa o dia inteiro com a sinaleira ligada, o dia inteiro com a sinaleira ligada. Não tem ninguém dentro. E sem ninguém dentro. E o pior, quando chega um, tem que empurrar pra a viatura pegar sem bateria. Quer dizer, o ladrão pode soltar tranquilo. Que sabe que inclusive levar a viatura. Boa. É uma ótima, né? Vamos andar pelado na BR-116. Tem que ser muito. Na inauguração das câmeras. Cara, pra roubar uma viatura da polícia, né, cara? Tem, né, cara? Porra. Tem que ser. Aí leva pra perto de casa. Deixa ali na esquina. Guarda na garagem. Não, tá bem guardado. Olha, minha garagem tem uma viatura da polícia. Ninguém vai assaltar. Vamos dar uma rodada por aí, Girimum. Tá na hora dos falatos. Aí, meu, Bete Baldinho. Falatos do dia no Pretinho. pretinho básico com Jerimon, o cajeta já testado. Cada vez mais o cajeta tem problemas aí, da idade, né? Saúde debilitada. Tô esperando o galo, né, cara? Por exemplo, o galo, né? Legal, né, muito legal, é galo cinza. Cara, muito bom, tu tem que meter bala lá no negócio da torcida do Grêmio, é isso aí, cara, da geral e tal. Como assim, cara? Tá falando pra quem? O Davi escreveu na coluna dele, meu. Ah, pois não. Pô, falou ali que o Grêmio tá vivendo nos últimos tempos só por causa da geral. Deu uma morta, né, Edmundo? Isso aí, Davi. 6:12, Leonardo DiCaprio sai de boate sem Bar Rafael. Como é que é aqui, Bar Rafael. Rafael. Rafael? Sem Bar Rafael? É a namorada. É a menina dele. Bar? É o caso que dele. É Bar é o nome da menina. Ah, é? Esse é feliz, né, Girimon? Já tá com o Bar do lado, né? E aí saiu Bar e a mulher, entendeu, juntos, né? O plano dele, né? Isso mesmo. Ele tava com a menina lá e tava um monte de paparazzo lá de fora pra tirar foto os dois. E aí ele saiu antes sem ela. Ah, será ele saiu que ele do saiu bar antes sem ou ela depois, ou tava, né, sem ela a noite ou inteira? Ou depois dela, né? Mas ela tava lá? É que eles estão voltando, todo mundo quer uma foto deles juntos, né? Tá faltando essa foto aí. O Leonardo DiCaprio é o que namorava a Gisele Brint. É, Inception. Gisele o quê, cara? Brint. Isso. Vou te bater um brinde, né? Legal. Vai. 9:34, Juliana Paz compra o enxoval de Pedro. Oh. Eu não fico feliz. Ah, e ela fez o ultrassom ontem, né? Disse que tá tudo certo. 28 centímetros. Tem o. Da criança? O neném inteiro. Abraço pro índio, nosso querido zagueiro do Colorado. Ele, o pai? Ele não, nada a ver. Ele teve 28 centímetros. Eu recebi um torpedo aqui pedindo um abraço pra ele. Ah, tá. Você tinha alguma coisa a ver com os 28 centímetros? Meio-dia. 51, Beyoncé usa biquíni comportado pra tomar sol. A Beyoncé que saiu de loja sem sutiã esses dias, né? O Maurício ontem, trouxe a informação. Pô, só mostra pro Fé, né, meu? Bota na minha essa foto. Esqueceu o sutiã? Esqueceu? Eu já vi essa cena. Tava. O meu acontece, gesto, Maurício, o meu gesto. Mas carregando não é tanto, laranja. Né? Não é tanto, né? Abacatinho, abacatinho. Vai, Jerimon. Né? Vamos lá, Jerimon. Como é que uma negrona não vai ser tanto? Como é que o Jay-Z recebeu ela sem o sutiã em casa, cara? Cara, ela tava descontraída. Não, porque não tem desculpa, relaxada, né? Como é que a tua mulher, cara, sai com o sutiã e volta sem? O homem sem, não repara, mano. É engraçado esse negócio de mulher que às vezes esquece, né? Essas roupas íntimas, né? Em alguns lugares. Um amigo meu, por exemplo, lá de Santa Catarina. Nome? A mulher dele, Zeca. Não, a mulher dele encontrou uma calcinha no porta-luva do carro dele. Disse que foi um amigo dele que tinha emprestado o carro. Mas ela encontrou uma calcinha. Agora me diz o seguinte, como é que uma mulher esquece da não calcinha? Esquece. A mulher não esquece, ela deixa por gosto. Quem esquece é o cara de tirar. É sacanagem. Tem uma amiga minha que tá ficando com um cara casado e ela vai na casa do cara casado e ela deixa cabelos. Ela se penteia e deixa os cabelos no chão. E o brinco, já deixou o brinco também em cima da mesa. Brinco é clássico. Tem um amigo meu, que é a mesma situação. Ela sai com um cara casado, então o cara, no caso, é casado, sai com ela e ela deixou o brinco. Piercing também. O carro. Se impressionante. É. E aí o cara começou a usar brinco. E esse brinco, na hora? Meu querido! Esse meu amigo viu ali e pulou na hora o umbigo. Na hora, ele, não, esse aqui é meu. Pula na hora. Aquela sangueira ali. É, tá meio machucado aí também. Tá sobre isso, acharam uma calcinha dentro de um pacote de pão, cara. E disse que tinha cheiro de rosca. 48, Cláudio Abreu passeia com a filha no Rio. Como é que tá, Maurício, Cláudio Abreu? Não vi fotos. Não viu a foto? Cláudio Abreu. Deu tempo, né, cara? Ela mesmo, magrinha lá, é. Como assim? Magrinha. Fez o que é isso, companheiro? Isso, isso aí. Isso mesmo. Sabe quem é, né? Sim. Gostosinha? Magrinha, né? Clube do Remo. Tá ouvindo, mãe. Clube do Remo. Tá, ah, não, tá. Não. Aonde tava nessa? Eu ia consultar. Aonde tava nessa? Tá dançando, cara. Faz curte dança. Dança do ventre e tal, tango. Flamengo. Tu não tá gripado hoje, irmão? Tô dançando Flamengo uma época também, né, Jirimon? Dançou que eu vi. Cara, mas só tentei, não rolou. Pra casar, né? Pra casar. Ah, e a gente faz de tudo. Vai, Jirimon. Deixa eu só dizer pra ela que 7:03 eu tô chegando em casa. Vai sair voando. Não mais que isso. E agora, Vetter? Agora? Quando? Agora? Agora é questão de... Três minutos. Tu é bom, hein, Jirimon? 6:13, então. 6:13, nada mais do que isso. Nada. Tá aqui, nada. Nada mais que Fetter. Nada mais do que nada mais. 6:13. Caio Castro chega de moto pra gravar cenas de Tititi. Olha que loucura. Importante. É, importante. Eu, o Potter vem de moto, chega de moto. O Potter chegando de moto agora, pô. E não vai pros não vai pros platos do dia, né? Verdade. Mas não é moto, né? Minha motoneta. Esse cara é uma nave espacial, as Harley Davidson, sabe? Obrigado, Jerimão. Isso aí, Potter, valeu. O Potter tem um teste com a moto dele, né? Pra avaliar a masculinidade dos amigos. Sabia? É verdade. Já fiz com todos. Como é que é? É. Opa. Eu chego por trás silenciosamente e dou um buzinaço. Ah, é verdade. Aí dependendo. E o susto é o melhor gaysômetro. É verdade. E olha, eu vou falar pra vocês que o nosso novo colega Duda Garbi bateu todos os potenciais. Mesmo, cara? Olha, ele e o Sobs, ontem. Se assusta. Ele e o Sobs. O Sobs fez. Ah, assim, sabe? O Duda, cara, olha uma bicha louca. Como é que ele fez? Foi pra frente, assim, sabe? Os pulinhos. Saltitando. Sabe que os velhinhos vão lá em cima, sabe? Os velhinhos assim, pula com os velhinhos na ponta do pé. Diz porão segundos. Queria até aproveitar que tu comentasse, que agora eu me lembrei do meu. Conta o meu aí, como é que foi. Foi aonde foi? Lembra do meu? Foi aqui na frente da porta. Meu também, foi aqui na frente. Lembra como é que eu reagi? Eu simplesmente olhei calma e lentamente pra trás. Olhei assim. Não foi assim. Ah, não foi? Não foi. Eu reagi assim. Tá acostumado com gente chegando por trás de ti. E buzinando. Ai. Vai, Potterzinho. Fala, pretinhos. Mando pra vocês uma lista de esportes favoritos da terceira idade. Boa. Né, os senhores já e tudo mais, né? Vinícius Nascimento, quem manda pra gente. Primeiro esporte, andar de ônibus. Boa. Todo velhinho adora andar de busão. Deve ser porque eles não pagam mais a passagem. É. Os horários preferidos são às 13h30 e às 17h45. Horário de pico nos ônibus. É, cara. Outro esporte aí no banco. Esporte favorito. Cada pessoa vai ao menos 3 vezes na semana e acha que as idas às agências bancárias substituem o sexo. Não, hoje já foi 3 vezes. Já... banco, não precisa mais. Sabe que eles usam os velhinhos pra pagar conta, né? Porque velhinho tem prioridade na fila. É verdade. Aí eles pagam os velhinhos aposentados, ganham um pouco, já dá uma ajudinha na renda. É mesmo? É, eu não sabia. É. É o melhor office boy que você pode contratar pra empresa. É, office old. Daí office old. Uma senhora conhecida minha, ao completar 60 anos, fez a seguinte declaração. Eu estou muito feliz de ter completado 60 anos, porque agora não preciso mais aprender inglês e nem fazer sexo. Que beleza! Ela disse. Mas ela gosta de fazer isso aqui, quer ver? Ir na feira. Bah. Não sei porquê, mas todos os idosos, principalmente as senhoras, têm algum tipo de intuição e sabem o local, a hora e o dia do funcionamento de todas as feiras da cidade. E ela sempre consegue arrastar alguns netos junto. Sempre tem um netinho junto pra carregar as compras. Carregar as compras da senhora. Sacola, né? Sempre dando a desculpa de que não conhece o lugar e tal. Mas quando chegam lá, é conhecido todo mundo esperante. Ô, dona Cleide, como é que tá a senhora, dona Cleide? Pra chegar, ó, hoje o peru, né? Peru é uma fruta, hein? Uma pera. Hoje o peru. Outra fruta aí. Peru não, outra fruta. A galinha tá boa hoje. Peito de galinha. A melhor coisa em feira tem tudo, né? Cara, feira é de hortifruti grangeiros, não cara. Não só, cara. Não, cara, nunca vi ninguém vendendo frango na feira, cara. Nem aqueles assim? Não. Cara, no máximo, pastel de feira que é o melhor deles. Farinha, Paulo, feijão, né? Amendoim, pipoca. Linguiça até pode ser. Linguiça vende muito na feira, mas aí é linguiça colonial. Cheguei perto, né? Salame. Frango. Adoro linguiça colonial. Linguiça colonial, melhor de todas. Feira de artesanato. Gosta, irmão? Cara, é legal, meu, assim. O que tu acha sobre artesanato? Assim? Cara, aqui no Brick, aqui em Porto, pô, né? Tem aquela feirinha que a gente gosta muito em Buenos Aires, a feirinha de Santelmo também, né, Jerimão? Que é das pulgas, né? Muito artesanal bom, é o seguinte, né? Só compra quem faz. Só compra quem faz, cara. Vai em feira de artesanato, quem faz artesanato. Eu voltando lá da África, cara, aí tem aquelas coisas de madeira africanas, assim, sabe? Que é bem parecido com coisas baianas. O cara vai pra Bahia e traz umas madeiras, assim, que os caras trabalham nas madeiras, sabe? Uma coisa gigantesca, escultura. E aí tinha uma velha brasileira comprando uma coisa gigantesca. Eu fiquei olhando pra velha assim. Trazendo um avião. Cara, tomara que eu nunca queira comprar uma coisa dessa. Porque o cara não deve ser normal uma pessoa, né, cara? Pô, cara, vai ver que a mulher queria botar na casa dela. Ah, óbvio que ela queria uma peça de decoração. 1,40 m de escultura, cara. O pobre do africano enrolando aqueles papéis. Sabe, botando aqueles papel bolha, sabe? Pra velha carregar. Sim. Aí a velha entrou com aquela baita escultura. Aí, dá pra botar aqui em cima? Falava assim. E as mulheres tudo tirando umas malas pra botar a escultura da velha lá em cima. É o que eu digo, né, cara? É isso aí. Vai, Marcola. Eu vou pedir ajuda de Davi Coimbra pra gente falar da realidade de reformar a sua casa. O Davi Coimbra vai falar a teoria. E eu falo a prática, tá? Pode ser, Davi Coimbra? Tá, teoria. Na teoria da reforma da sua casa, decidir cuidadosamente que mudanças precisam ser feitas. Sair quebrando a porra toda. Isso é prática. Na prática. Tá, na teoria, escolher empolgados azulejos e tintas preferidos. Na prática, desejar que você tivesse um daqueles boiolas do programa da TV te ajudando. Na teoria, pegar emprestado ferramentas bacanas do seu vizinho solícito. Na prática, jurar que você viu aquele filho da mãe usando uma serra semana passada. Na teoria, passar um tempo com seu filho. Na prática, passar 3 dias sem vocês dois falarem. Na teoria, terminar antes do que você esperava. Peraí, desculpa, pô, dá pra transformar aquela ali também em marido e mulher, né? Marido e mulher. Pode ser uma reforma, mais tempo com a minha mulher. Final de semana eu vou aproveitar aqui, pra fazer a cozinha. Não. Sábado às 2 da tarde, se separa. Se separa, depois acaba o casamento. E por causa de uma cor de azulejo, né? Nada muito sério, assim, né? Na teoria, terminar antes do que você esperava. Na prática, desistir antes do que você esperava. Na teoria, economizar dinheiro que você teria gasto contratando alguém. Na prática, pagar um profissional pelo dobro do preço pra consertar suas cagadas. Tô me vendo nessa. Na teoria, sentir a satisfação por fazer as suas próprias coisas. Na prática, sentir a ira da sua esposa por fazer suas próprias coisas. Na teoria, provar suas habilidades para a sua família. Na prática, provar para sua família que você é ainda mais incompetente do que a sua família achava que você era. Um amigo meu fez uma churrasqueira e aí a fumaça ficava dentro de casa. Sempre. Aí ele ficou 1 ano comprando uma coifa para sair o cheiro. Ele comprou várias coifas. E era gelo seco, cara. Ia para lá, era festito. Churrasco enrolando e gelo seco. Aí aposto que o imbecil teve que pagar um profissional para ir lá resolver o problema. Exatamente. Porque ele tá se exibindo. Claro, o homem sabe fazer reforma e sabe todos os lugares sem perguntar onde chegar, né? Não para imposto pra perguntar. Não, eu sei, é por aqui, aí vai indo, se perde. Eu sempre digo aquele negócio quando a mulher diz assim, ah, tem que chamar um homem pra fazer isso. Eu já digo antes, chama um homem pra fazer isso. Ah, eu me sinto meio desmoralizado, cara. É mesmo, cara? Muitas vezes a minha mulher chama um homem pra fazer coisas. Algumas coisas. Algumas coisas que eu não consigo fazer. O meu pior capítulo foi quando eu tinha um chuveiro desses a gás, assim. Foi o melhor momento da minha vida, aliás, que eu não tenho mais chuveiro a gás. E parou de aquecer a água, né? Queimou a resistência. Não, era gás. Era gás, perdão. Sabe com o Junker? Acabou o gás, acabou a pilha. É, aí que tá. Aí eu liguei pro cara, e o cara... Como é que houve? Ah, não tá aquecendo mais, tá, tô chegando aí. Aí o cara foi lá, já chegou com uma pilha grande. Uhum. Já chegou, o filho da mãe não que me falou. Ele pagou R$2. Já chegou, né? E aí cobrou R$35 pra trocar a pilha grande. Desgraçado. E eu lembro de falar assim pra ele assim: é só a pilha, cara? Assim, é. Por que tu me falou isso antes? Assim, ah. Isso é o trabalho do cara, né, meu? Aquela cara assim, vive disso. Nunca mais vou te chamar. Vai estragar essa droga, não vou te chamar de novo. E o cara ficou me olhando com uma cara: não chamei isso. Agora tá com chuveiro elétrico. Sim, mas peraí, tá com pinga-pinga desgraçado. Tem que saber, cara, que um aquecedor ele. Hã? Tem que plantar, essas empresas têm que plantar pra semear depois. Perderam o cliente. Me enganaram. O cara sabia que era mas pilha, se não cara. Fosse, cara. Ele podia perguntar, tu já trocou a pilha? Não tem cara que pergunta assim de vez em quando? É. Já trocou a pilha assim? Sim, mas ele só vai postergar o teu conserto, cara. Porque tu vai lá, ah, pessoal, buguinho, vou, depois te ligo. Daí tu vai lá, troca a pilha, não arrumo, é a pilha. Aí, duas horas depois tu liga. O cara me ganhou. O cara me ganhou, foi sincero comigo. Tá bem. Me ganhou, né? Plantou. Voltando à reforma da casa, na teoria. Na teoria, sentir o cheiro de tinta fresca. Na prática, desmaiar por causa dos produtos químicos. Na teoria, ler manuais úteis e seguir passo a passo as instruções. Na prática, ficar ainda mais frustrado do que quando você precisou montar aquela mesa da Tox Tox. Cara, eu vou falar uma coisa sobre eu não leio manuais, cara. Eu não leio manuais. Eu também não. Não leio manuais. Eu tenho guarda-roupa e sobrou 3 parafusos. Manual é para fracos. Eu pago R$15 pro homem. É um manual pra ti. Pra um homem. Na teoria, aprender técnicas práticas de melhorias para sua casa que serão úteis no futuro. Na prática, receber ligações de parentes pra ajudar em qualquer reforma, já que agora você é o senhor, conserta tudo. Eles te ligam pra arrumar todo mundo, tudo na casa dos outros. Na teoria, perder peso, ganhar músculos e se sentir melhor do que nunca. Na prática, pausa pra cerveja a cada 10 minutos. Na teoria, exibir sua casa reformada para parentes e amigos. Na prática, explicar que tem que fazer xixi no quintal e lavar a louça com a mangueira, porque ainda não tá nada pronto. A hidráulica não ficou pronta. Na teoria, revelar um trabalho bem feito. E na prática, evitar perdas piores se mudando pra outro lugar. Muito bom, hein, cara? Quem original já fez reforma do... na vida sabe. Medatons.com, a tradução do vidaordinária.com. Não é nada fácil, Davi Coimbra. Não é fácil, cara. A turma da enfermagem mandou um e-mail pra nós. Ó. Turma da enfermagem é legal, né, cara? Adoro enfermeiras. Fiquei sim, mas sabendo... tem homens enfermeiros também. E diz que rola uma... Cala a boca, uma sacanagem nos hospitais. Que isso, cara? Eu tenho uma amiga enfermeira e tem um amigo fisioterapeuta que diz que rola uma sacanagem nos hospitais. Nada a ver. Às vezes você tá com seu avô dormindo no hospital. Olha o sindicato. Seu avô tá numa cama e na cama do lado. Seu avô lá dopado, que operou o apendicite. Tirou, com coma induzido. Tirou um terço do intestino de um lado, do lado, da cama do lado. Tava vaga, tem um fisioterapeuta e uma enfermeira. Fazendo amor. Que isso. Olha, que legal. Nada acontece a ver, muito. Nada a ver. Acontece muito, cara. Eu que vou lá de gravata daí, dizer já que não, não era. A semelhança da pizza grande e da enfermeira de plantão, né? Vai, Davi Coimbra. Vai dizer, Maurício. Eu não sei, cara. Eu não vou dizer se o Feta vai ter que de gravata. Vai, Davi Coimbra. Deixa assim, deixa assim. Fiquei sabendo, essa pessoa da turma de enfermagem, Estácio de Sá de Santa Catarina, umas histórias de Marcos Pianges. Olha! É da universidade. Não, deixa ele ler, não, deixa ele ler. Eu fiz. Estava eu na aula de anatomia do aparelho locomotor. Tu fez isso, cara? Que delícia, cara. Anatomia do aparelho locomotor. Pegar uma aula com Pianges de anatomia. Fazia proctologia lá. Eis que a professora para a aula para contar uma piada. Então eu lá do fundão berrei: piada velha! A professora parou, olhou pra mim e disse: então, já que falaste piada velha, eu vou contar uma do tempo em que eu estudava com o Marcos Pianges, aquele louco. Beleza, cara. Aquele louco. E aí louco. Dizia, aquele louco. A professora disse assim: aquele louco. Marcou a universidade. Como que a professora estudou louco, comigo? Louco, louco. É, tá ficando velho, jovem, se formou, né? E tá dando aula. Óbvio, mas talvez seja uma professorinha com 26 anos. Tem 30 anos, cara. Ela podia 30, ser mais velha. Então, cara. Então, ela se formou. Professores de 30 na faculdade. E de 26 já? Também. Claro, sim, não. Caramba. E aí, 27, 28. Davi. Quem diria, diz ele aqui, ou ela, sei lá, quem diria Marcos Pianges que tinha vergonha de apresentar trabalhos para a classe? Era uma bichinha. Que ficava falando com a borracha, que olhava para o chão, que ficava no canto da sala envergonhado para ninguém perceber o que ele estava fazendo ali hoje. É assim que ele é e que tira sarro de todo mundo, diz essa pessoa. É defesa, ele já tira sarro de todo mundo. Na tua época de estudante. Pronto, esse tá explicado pra mim, eu te amo, Pianges. Tá explicado pra mim. Eu não era muito envergonhado. Tá, e aí o seguinte, mas o que eu queria mesmo é que ele contasse a história da peruca da diretora. E agora, Pianges? Ah, que uma vez eu acertei uma bola na cabeça da dona Ivone, que era, enfim, dona a diretora Ivone. Do colégio que eu estudava, e a peruca dela saiu do lugar. Desde então a dona Ivone ficou conhecida como a careca, né? Ela passava todo mundo careca. E ela era careca mesmo? Provavelmente era careca, né? Dona Ivone muito bonita, muito arrumadinha e tal, porém com peruca. Deu uma deslocada. Deu uma deslocada. Cara, o Eike Batista usa peruca. Ah, né? não. Capaz, cara. O cabelo dele não combina com... Não, nada a ver, com a cara dele, isso é uma dedução tua. Dedução minha. Não combina, um capacete meio Playmobil, sabe? Não combina. Eu tinha um chefe que usava peruca. Ou é implante, cara. Quando eu trabalhava lá, um chefe, ele usava uma peruca, ele ficava sempre embaixo daquela peruca lá na atrás da mesa dele. Embaixo da peruca. E nós todos trabalhando, cara, e ele olhando assim, ó, sério, sem falar nada, o dia inteiro, sem fazer nada. Só monitorando. Sem atender telefone, só olhando. Não, mas ele nem xingava ninguém, nem nada. Só ficava olhando parado. Ele pensa assim, mas... esse cara deve ser muito inteligente, porque ele deve estar pensando, né? Filosofando, tecendo teorias, cara. Ele só fazia isso. Só fazia isso. E aí, tu peruca. Confirmou que ele era inteligente? Não, mano? Era uma anta. Era por isso que ele ficava o dia inteiro. Era por isso, cara. Aí nós tínhamos um professor no Rosário que rolava um boato que ele usava peruca. Aí um dia nós quisemos tirar a prova, o fato ou a lenda. Estendeu-se então um fio de nylon na altura da cabeça do professor, de marco a marco. Ah, e o professor passou e, dito e feito, ficou a peruca. Desagradável. Pá, isso quando a gente é criança, a gente só nota assim a tristeza. Que tristeza, do adulto. Imagina. A gente tá ali na curtindo. Tá, vamos fazer. Quando rola o lance, a gente olha. Humilhação, né? É a humilhação do cara careca. E aí rola um lance tipo, putz, que mal, né? Ah, mas careca não tem que usar peruca. Que nem eu um dia que falei pro meu professor. Cada um dos seus problemas, Maurício. O meu professor de topografia na escola técnica, escrevendo no quadro, assim, um pouco trêmulo. E eu, ei, professor, mal de Parkinson. Ele virou e disse, E aí eu me lembro da Franciele, na primeira carteira, virando pra trás, disse, Marcos, dessa vez tu foi longe demais. Foi a primeira vez que tu ouviu isso, né? É, mas propaganda do Cazuca, isso, cara. Muito bom. Era isso, Davizinho? É isso aí. Tá, eu lembrei agora do outro caso de peruca, rapidamente. Sim. Lá em Criciúma tinha o técnico Rui Guimarães, que é um mineiro, que ele usava peruca. E a torcida braba com o técnico, tá? A torcida, ela não chega assim, ó. É, o técnico é filho disso, é filho daquilo, o técnico é isso, burro, aquilo. Pede pra sair. Escreviam no muro, o Rui Guimarães usa peruca. Cara, ele ficava muito ofendido. No outro dia, ele mandava pintar o muro. Ele mandava pintar, ele pagava a pintura. No outro dia, o Rui Guimarães usa peruca. E assim, todos os dias, até que ele desistiu, pediu demissão do clube. Pediu as contas. É. Mas entre a careca e a impotência, entre a careca e a impotência, eu prefiro mil vezes a impotência, cara. Porque a impotência, uma pessoa, no máximo, duas vem, entendeu? Cara, que isso, cara? A careca, todo mundo vê. É mesmo, é verdade. O tempo todo, cara. Que isso, cara? Ele depende da careca. O Zidane, por exemplo, é careca, né? Pois é. E aí ele raspa a cabeça inteira, né? É, isso aí. Bruce Willis também. Também, já é careca. Tranquilão. Mas o brabo é ser careca, é tipo o Lazer Martins, assim, sabe? Sabe? Com aqueles cabelinhos no lado, assim, sabe? O Lazer lava aquele careca cabelinho. Rápido, mas imagina se o Lazer Martins tira os cabelinhos do lado, vira um skinhead. Mas aí tá, cara. O Lazer vira o Loki do Lost, né? Mas aí, imagina o Lazer, ele tem um cuidado com aqueles cabelinhos do lado, entendeu? Ele deve pintar, congressinho 2000, ele penteia, ele querido, lava. Nosso ouvinte, Lazer, nosso óbvio, ouvinte. Né, cara? Foi o Potter, Lazer, foi o Lazerzão. O Falcão, por exemplo, que tinha muito orgulho daquela cabeleira dele. O do Falcão dele. Também é ruim, cara. O Falcão é um careca cabeludo. É o Bozo. O Falcão é Bozo. Como é que deve acordar? O Jader Rocha, por exemplo, é careca por opção. Raspou. Tirou tudo. Elegante. É isso aí. O Falcão já não é tão... O que que tu ia falar, Pi? Não, tava lembrando. Falou do Falcão, eu fiquei imaginando o Falcão depois, quando acorda, sabe? Da cama, né? Só um lado. Não penteou, né? Ainda não lavou. Não, e o Falcão, quando dorme com o que ele tem de cabelo molhado, imagina como é que ele acorda no dia. Pega a crespinha, você tá dentro, tuf, ô, meu, vamos fazer os classificados aqui, mas antes a gente, dentro daquela série de frases e tal que os ouvintes estão mandando, tem uma aqui que é muito interessante. Não grite sua felicidade tão alto. A inveja tem sono leve. É verdade. Mandou a Jussara Reinfeld, de Criciúma. Obrigado aí, Jussara. De quem é a frase? Britney Spears? Não sei, cara. Na verdade, ela só mandou a frase que ela achou legal. É do Jabor. Ah, o Jabor tá no Twitter. Entrou hoje. Sério? É clá, classificados do Pretinho. Vamos nós, então, com duas ofertas aí. Gurizada no PB, quero vender minha caranga. Gostaria de ajudar, da ajuda de você, se possível. É um estilo 2007, modelo 2008, Connect Flex, branco, com banco de couro, ABS, vidros, travas, elé. Bom, é um carro completo, o Connect é completo. R$38.000, ele diz que tem rodas 17 com o pneu Yokohama. Maiores informações e fotos do carro pelo e-mail guilherme.ferreira@yahoo.com.br. guilherme.ferreira@yahoo.com.br. Ele pede um fé da pu, doutor Alceu, pro Alexandre Ferreira, que deve ser parente dele. Doutor Alceu. Piada pô! Que eu falei? Doutor Alceu. E ele falou o quê? Piada pô! Ah, tá. Vendo chácara em Santa Tecla. Oh. Santa Tecla é perto de Gravataí. É boa, lá tem. É a padroeira dos teclados. Assim. Isso. Tem 4 hectares. Tem uma house lá. Uma casa com 4 quartos, uma cozinha, sala e banheiro. A casa é cercada, açude com peixe, galpão de tijolo maciço de 10 por 10 com banheiro recém-construído. Poço artesiano, nossa, arvoredo variado com parreira, horta, vizinhança, boa vizinhança, área segura. Ótimo para férias. Quanto? 10 pau. Venda de animais à parte. São 5 ovelhinhas. Ah, é 5 ovelhinhas. 13 imens. 13 o quê? Imens. IMES, Eu não sei o que é IMES. Cara, se vocês não sabem o que é IMES, o Josias é que não vai dizer pra vocês, entendeu, IMES. Cara? Bota no Google aí, pô, IMES, pra tu saber o que é, cara. Eu chuto não é de vez. Você sabe o que é IMES? Eu chuto que é uma não ave. Não é ave, é óbvio que não é ave, cara. Tu chuta que é o quê? Um avestruz? Eu acho que é bovino. Tá louco, não tem nada aqui, cara. IMES. Não é res. Não, cara, é ovelha. Duas com lã. Tá, não, ovelha tem uma coisa. De cinco ovelhas, não foi? I-M-E-S. E duas de mesmo. É. É I-M-E-S. Deve ser ovelha, cara. Não tem nada. Ah, não. Peraí. Bota aí ovelha e mês. Bota isso. Bota aí ovelha e mês. Ah, um tipo de ovelha. Deve ser aquelas. Deve ser aquelas com as patas pretinhas. Você quis dizer ovelha inflável. Eu compro! Compro! Quanto tá essa ovelha inflável? Você quis dizer ovelha nuvem? Cara, a da ovelha nuvem tá demais, né? Vocês já viram a propaganda da ovelha nuvem? Já. Cara, quem é que aprova, cara? Ovelha nuvem, cara. Eu queria conhecer o cara que aprovou essa campanha aí, cara. Tá muito legal quem falou. Eu queria conhecer o cara que vende drogas. Tem ovelha Inês. Que é o ovelha Inês. Inesquecível. Então tá, então é isso. O cara escreveu Inês aqui. A Inês é uma raça de ovelha sem lã. E duas com lã. Ele bota aqui, cinco ovelhas. Boa. 13 meses e duas com lã. Ou seja, uma ovelha sem lã não presta pra nada, né? Não sei porque o cara tem lã. Cada um com a sua imaginação. Tá louco? Não, e tem outras coisas que dá pra fazer com ovelha. Cabra é cabra, ovelha é ovelha. Ovelhinha. Tem que ter ovelha, né? Já comeu ovelha ensopada? Já, é bom. E tem também galinheiro na propriedade do nosso parceiro aqui. O Igor _ Golke, com K, Golke. Ah, o Igor Golke. Golke. @ hotmail.com. Quanto? Ele tá pedindo... Cara, a gente podia comprar pra fazer um sítio de lazer. Vamos fazer a nossa sede campestre. Do pretinho básico. Tipo o sítio do Ronaldinho Gaúcho. É, Eldorado. Parecido, bem parecido. Tipo o sítio do Ronaldinho. 120 mil ele tá pedindo aqui. Não dá, aqui. Não dá pra nós. Não dá pra cara. Cada um entra com 1000. Mete tu, Pedro. Pô, mas nós não somos 120, cara. Não, né? Por enquanto. É, não por vai enquanto, dar então, né? Infelizmente, 500, cara. Passamos aqui então a propriedade para quem possa estar interessado. Seguinte, a nossa caixinha que começou com a tua contribuição, Alexandre, de R$50. E hoje é do Cajé, não. Se somar 120 mil, a gente compra. Mas dava para comprar as ovelhinhas separadas. Sem pelo? É. Aí a Sâmola. A Sâmola. Sabe que o meu vô era selecionador de lã de ovelha. É mesmo? Trabalhava no Lanifício Albornoz, no Livramento, ficou cego, né? Foi meu vô que tomou um trago, caiu numa ponte, ficou um dia lá e perdeu a perna. E depois ficou cego. Tranquilo, tipo, a vida do vô. Olha, pessoal, eu tô aqui procurando. Almir, não, para aí, ó. Vagas para emprego. Vagas para emprego, novo operador de guilhotina aqui no, na Almir. Ele precisa substituir com urgência o operador antigo. Que houve contigo? Requisito: paciência, muita paciência, porque é difícil operar a máquina, você pode perder a cabeça. Facilmente nesse serviço você perde a cabeça. Contato com Almir no e-mail: almirketim.com. Amogedabas. Como é? Hã? Que agora me converteu ao islamismo. Almi.amogedabas. Amachimaneira. Mohamed Mudabad. @ gmail.com. Aljazeira. .com. www. Não, ponto tá bom, AL. Obrigado, cara. Eu quero mandar dois abraços aqui. Um abraço pro Nasser, que é filho do alemão, das panquecas do alemão. Olha! Tá conosco aqui no pretinho, tá nos enxergando ali pelo vídeo. Tudo bom, alemão? É, alemãozinho, alemão. Limãozinha ali, que beleza, limãozinha. E as panquecas que é bom nada, né? Vem aí, não traz nada pra nós. Ah, e também pra rapaziada do Big e pra quem tá participando da promoção, eu quero o Pretinho na minha casa, porque em agosto foi demais, mais de 1000 participações, e você pode ser o próximo escolhido até a galera do Pretinho brincando aí na sua casa numa tarde agradável de sábado de setembro. Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis, uma realização da Atlântida numa tentativa desesperada de chegar perto da sua audiência. Agora tá na hora do show do intervalo, mas antes temos a obrigação de apresentar aqui mais um horário político do Pretinho Básico. Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Vamos lá, eu sou o representante do punk rock até os ossos aqui na rádio. Tá tocando muito pouco punk rock, eu vou assumir o Pretinho Básico, vou ancorar e vou selecionar só garotas virgens. Para aí que está tocando meu telefone. Depois vamos gravar o clipe. Me espera aí na salinha, temos que fazer o teste do sofá. Como eu vinha dizendo, garotinhas virgens vão ancorar o programa junto comigo. Vou limar todo mundo, Potter, esses caras tudo aí. E vai ser punk rock até os ossos, até o sol raiar. Está chovendo corações pela cidade. Chovendo corações pela cidade. Bota em mim. Os lobos não usam coleira. Alô, que alô de Teotônia, tudo bem? Olha que surpresa a gente aqui na Atlântida, né? Então, tá eu e a Martina, né, Martina? Martina disse que a gente pode ser eleito. E se for eleito, assim, a gente já tem experiência com a Rádio Liberdade M de Teotônia, né? A gente vai poder coordenar porque só existe um alemão do c*** vermelho, que sou eu. Esse aqui tá aí, não é? Vota então no número. Olha o número, Martinha. É verdade, amigo. Estou aqui pra derrubar dois numa cachatada só. Eu quero derrubar primeiro o Marcelo. Primeiro vou pegar o Marcelo, vou tirar ele do comando das notícias, do plantão do Bad News. Porque, Marcelo, cansei de ser Cabo Man. Cansei de ser Cabo Man, cansei também do Alexandre Fetter ficar me cortando, dizendo que eu estourei meu tempo. Eu quero assumir o plantão do Bad News e quero assumir também a ancoragem do PB. Eu sou Marcelino, é comigo mesmo! Atlântida, Atlântida, Atlântida. Voltou, tamo de volta com o Pretinho Básico, 10 para 7. Ih, doutor Alceu, é tudo contigo agora, doutor Alceu. Tamo de volta com a telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Já é 10 para 7, doutor Alceu. Posso esquecer do senhor. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. E aí, fala pra Casa Perini aí, doutor Alceu. Doutor Pedro, o Figueirense vai voltar a ser líder hoje, doutor Pedro. Vai, se Deus quiser, doutor Alceu. Vai ganhar do América de Natal, vai ser líder da Série B. Grande América de Natal. É evidente que sim, né? Eu estou torcendo e querendo que isso aconteça. Em Natal. É em Natal, exatamente. E o Inter já tá em Floripa, doutor Pedro. É, que inveja. Vai jogar com o Avaí amanhã. 7:30. O Grêmio apresentou o Gabriel e o Wilson. É o que nós estávamos planejando. E o Wilson já joga, né? Exatamente. Joga. E o Gabriel Santos... mudou o Twitter, né? Mudou. Gabriel imortal. Cara. O Santos imortal, já está em Porto Alegre, doutor Pedro. Quem? O Santo. Santos. Ah, o Santos. Ah, então Neymar e o Ganso estão nos escutando. Ele teve gritaria no aeroporto com as gurias lá. É, foi o planejado, né? Conforme, as gurias acham o Ganso bonito, é isso. É o Neymar é brabo, né? Era, pá, não sei quem é pior, bonito, na verdade. Neymar é mais bonito, é um guri bonito, tem olho claro. Cara, o cara ganha 1 milhão, ele é lindo. É verdade, ele parece que botou banda larga agora, tá baixando música, o Neymar. o legal de ver essa entrevista do Neymar, cara, ele tem um olharzinho de galã de cinema. Ele levanta o olhinho e faz o olhinho, faz o olhinho. É meio azul o olho dele, né? Verde, é verde, mas ele faz o olhinho. Fazer os olhinhos pode ser míope, cara. O cara pode ser míope e não sabe. Aí ele faz o olhinho. Ah, pode ser, ele tem olho claro. Mas pelo que ele joga, ele não é míope. Eu faço os olhinhos. Maurício faz o olhinho, aí é que ele conquista as minas, mas as minas não sabem que ele é míope. Exato. Bom, então se o Neymar melhorar a miopia dele, ele vai jogar mais ainda. Pode ser. Mas presta atenção. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação. E aí, galera, sou o Eduardo Braz de Joinville. Ah, o Eduardo Braz. Quero convidar todo mundo para um super pirão com linguiça. Bom pirão com linguiça, que rapaz! Que estamos fazendo para arrecadar fundos pro nosso grupo de jovens. Como aqui em Joinville, todo mundo tá ouvindo Pepe, todo mundo tá ouvindo Pepe, todo mundo tá ouvindo Pepe, todo mundo tá ouvindo Pepe. Acho que com vocês dando um toquezinho aí no programa, o evento vai bombar. Vai bombar. Então é assim, pirão com linguiça e acompanhamentos neste sábado na Igreja São Sebastião do Iririú. São Sebastião do Iririú. A partir das 7 da noite, 10 pila por pessoa. É nóis. Tá barato, né? É nóis que vai, mano. Linguiça, cara. Cara, pirão com linguiça é novidade. Eu não conhecia, cara. Pirão, peixe com pirão também, né? Agora, pirão com linguiça. Nunca comi também. É que aí, tu nunca comeu na tua vida, Davi? Lá, quando tu era criança, teu vô, teu tio, teu padrinho, fazia lá uma linguiça assada. E ao invés de comer com farinha, comia com pirão, não. Que é a adição de água na farinha? Não, não. Só não. Com farinha seca. É. É, só com farinha seca também. Tá bom. Então é da minha família isso mesmo. Sou pobre, aliás, né? De marré, a diferença marré. Entre nós é que vocês sempre foram de famílias não é verdade, abonadas não é verdade. E eu sou pobre. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Na verdade, todo pretinho básico teve uma infância, né? Pobre. Pobre. Não pobre, né? Mas sofrida. Não, pobre. Também sofrida, não. Sofrida não, mas é... Tranquila. Remediada. É. Remediada. Classe média, né? Classe média baixa. Muito baixa. Muito baixa. Extremamente baixa. Tem uns mais baixos que os outros, né? Mais... Tipo, não tinha iogurte nas nossas casas. Nem queijo. Nem geladeira. Refri só no fim de semana. Domingo. E um litro de coca durava dois dias inexplicavelmente. Não sei como. Batatinha frita era muito cara. Nossa. E sucrilhos era um luxo, assim. Sucrilhos? O que é isso? Sucrilhos é aquele cornflakes, né? Eu via nos filmes de Hollywood, né? Louco pra comer um sucrilho. Eu olhava assim, os caras comem cereal de manhã, mano. Isso é ser rico. A maior compra da nossa família foi, com certeza, um videocassete. Duas cabeças. Vai, a minha mãe... Um videocassete. Meu pai comprou um quatro cabeças e era o controle remoto com fio. Não. Controle remoto com fio. Não era o quatro cabeças, já era controle remoto sem fio. Bom, o primeiro videocassete Sharp... Era com controle remoto. Então era o famoso CMEs, né? Quem tinha falado? Não, a minha mãe, ela era professora primária, né? E sozinha. Acho que todas as nossas mães aqui eram professoras, né? A minha era, do Maurício era. Minha mãe é dona de casa. Tua não, costureira. Nutricionista. E a tua, Pi? A minha não mãe... Não era professora? Não, a minha avó era professora. A do Cagê era professora. A do Cagê era professora. É verdade. A minha mãe deu aula pra débeis mentais, assim. E aí depois se formou nutricionista e tal. E a nutricionista, e isso prova porque eu me alimento tão bem. Não, cara, tua mãe te criou porque tu é um débil mental. Não, então minha mãe era professora primária e ela ali pra sustentar os três filhos. A gente saía pra ir pra casa do meu avô, que morava ali nos Navegantes. E ela dizia assim, ó, vamos olhando pro chão. Se a gente encontrar cinco cruzeiros, naquela época era cinco cruzeiros, ou coisa que valha, a gente vai comprar uma daqueles frangos de TV de cachorro. Sim. E vocês encontraram? Nunca compramos, nunca comemos aquele. Que tristeza, cara! A nossa família não era pobre, cara, mas teve uma vez. A história mais triste que contou aqui no programa. Cara, que história, velho. Desculpa história dar risada, triste, Davi, cara. Mas é que hoje já passou, não, né, cara? Criança, se a gente encontrar cinco cruzeiros, vamos comprar um frango daquele. Cara, eu vi aqueles frangos dourados, né, cara? Ah, e o cheirinho. Com polenta. Era esse que eu tava falando. Embaixo. Ah. Esse que eu tava falando de feira, frango de feira. Aham. É, mas não cheiro. Tem isso em feira. Não tem. Isso não é frango de feira. Frango de feira definitivamente não existe. Eu morei na Bahia, que era a cidade que eu morei, Ibicuí, lá tinha tudo na feira. Porque a cidade era movimentada pela feira. Imagina, eram 2.000 habitantes na cidade. 2.000. E o pai foi pra lá porque tava abrindo o Banco do Brasil na cidade. Certo. Sabe? Teve festa na coração. O Banco do Brasil tá chegando à cidade. O Luiznei vai ser o gerente. Traga seu dinheiro e dê para a conta. Da hora, o melhor de tudo é o Pi acompanhando com o corpinho. Eu tô tentando entender se o Potter tá cantando a letra mesmo da música. Não, não existe letra mesmo da música. Nem que existisse, lembraria. Eu tava imaginando. Legal o cara dos pratos. A função dele é só fazer isso. O cara ganha R$1.500 por mês só pra fazer isso. E eu aqui viajando, pensando, puta, mas isso era um jingle do Banco do Brasil na época. Tu é muito puro, Pi. Tu é muito puro. Tu é muito inocente. Qual é o teu papel aqui, Pi? Uma piadinha rapidinho, vai. Piada do Poder! Apoio! Nova Skin! A cerveja aprovada por dermatologista! É genial, cara, isso é genial. Nova skin, né? É, boa. Beijão pra querida ouvinte Bárbara, que hoje me atacou na rua e me deu muito carinho, e eu dei muito carinho pra ela. Beijo pra Bárbara! Bom, beijo também. Adoro, Bárbara! Esqueci o nome das duas filhas de um camarada que encontrei ontem, mas elas moram em Viamão. Então, um beijo pra Viamão. Se eu não me engano, Luísa e outro nome. Esqueci. E aí o médico chegou para o paciente e falou, não consigo encontrar o motivo das suas dores, meu cara. Só pode ser por causa da bebida. E aí o cara, não tem importância, doutor. Eu volto no dia que o senhor estiver sóbrio. Vamos dar uma conferidinha no horário aqui, cara. Mais um. Vamos conferir o horário, por favor. Observatório Nacional, 18 horas. Ah, tem tempo. Um e-mail de novo, hein? Vai, Sidão. Já? Um e-mail pro Sidão, né? É, cara? Por mim pode ser agora. Um e-mail pro Sidão já. Boa noite. Boa noite, Sidão. Está tudo bem aqui? Sim, tudo certo. E você, Davi? Estava com saudade de ti, Guarda da Planalto. Ah, não fale assim. Quando você vai assumir publicamente que é gay? Vamos conversar hoje à noite. Quem mandou estes salmos foi Benhur Barcelos de Buenos Aires, a terra da erva mate no Rio Grande do Sul. Tacapi. E diz assim: nessa bomba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Tribuloides, cara. Essa bomba eu não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Não temos tribuloides, Luciano Costa. Pô, que pena. O motorista se levantou. Falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Palavras da salvação. Todo mundo foi revistado, polícia não achou nenhum culpado. Olharam em bolsa e sapato, neguinho ficou até pelado. Cid Moreira, era isso, muito obrigado, boa noite. Voltamos amanhã, 1 da tarde com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência. Boa noite.